Boa noite. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Quarto Andamento, que está consigo durante 60 minutos para lhe trazer grandes obras, grandes momentos musicais. Convido-o a ficar connosco e a ouvir a obra que temos para hoje. Overture com Mariage de Figaro. É a obra que fica para esta noite durante estes 60 minutos e que eu convido a ouvir. Volto na próxima semana. Eu, Joana Santos, para lhe trazer mais obras, mais momentos musicais, música clássica e erudita. Fique bem, tenha uma boa noite e até à próxima semana.

Música